Existe Skype online? Tipo... que eu não preciso instalar no computador? Ah, tem Portable, pô. Tem Portable. É. Eu uso Portable, não tem instalado na minha máquina. É, funciona direto de pendrive. Isso, então. Isso. Assim, tipo, o meu Skype... Ou então, se não quiser botar o pendrive, tu solta você e ele vai rodar. Não, tipo assim, eu peguei o meu Portable e joguei no meu desktop, entendeu? É, tipo, tu joga... E abro de lá de dentro. Tá funcionando. Vambora avalar essa bodega. Eita, caralho. Agora funcionou, agora eu consegui ouvir vocês numa boa. Deve ser a internet, cara. Não, é a internet. É. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um Forecast, o podcast do site For Win Go. É isso aí pessoal, meu nome é Dourado e reunião às 5 horas da tarde é uma sacanagem. Eu sou Ratoeiro e reunião nunca resolve. Olá, eu sou o Thiago Dias e eu me reúno comigo todos os dias e nunca chego a conclusão nenhuma. Beleza, vamos lá. Vocês me chamaram pra conversar sobre... Sobre nada. Cala sua boca que você é convidado nessa parada. Isso aí, já começa agredindo o convidado. Isso aí, começa bem. Isso aí. Vamos falar sobre, primeiro, o nosso site. Explicar o que a gente tá fazendo aqui. Por que tá onde a gente veio, por que surgiu. Essa ideia toda aí, essas maluquices todas aí. For Win Go é um site agregador de notícias. Que tipo de notícias, Ratoeira? Cara, notícias a respeito do mundo corporativo. A gente fala o que a gente lê. A gente escreve o que a gente lê. A gente posta o que a gente vê a respeito do mundo corporativo. Eu na minha área, cada um na sua área. Ou na área de interesse dos três. Mas você, o que você acha da For Win Go? O que você entende do site, Thiago Dias? Olha, cara, eu vou te confessar que quando eu puder acessá-lo, eu vou poder dar minha opinião. Mas a ideia é muito boa. A ideia é de trazer notícias do mercado corporativo, né? É isso, tudo isso que a galera tá interessada, essa galera, né, vamos dizer assim, meio que da nossa idade para lá, ninguém precisa saber qual é a idade, mas que tá interessada em entrar no mercado de trabalho, quem já tá, quer trocar de ramo de atividade, o que que tá rolando, para onde o mercado tá seguindo. É, eu acho legal o For Win Go trazer para esse pessoal de uma maneira mais descontraída, né, e sem entrar em muito daquele detalhe chato que a gente vê em sites especializados, trazer para essa linguagem da nossa geração tudo que tá acontecendo com o mercado, quais as tendências, e eu acho que é algo que a gente não tem hoje realmente no mercado. É, esse tipo de informação, esse tipo de conteúdo com essa cara que o pessoal quer ouvir, que já está consumindo, que é nesse formato podcast, nesse formato mais descontraído. Por isso que eu acho que é muito legal a ideia. Então, poupando o nosso trabalho, é por isso que o podcast está sendo lançado. Você já explicou tudo, então a gente pode partir para o nosso próximo bloco, que é o Papo de Corredor. Show de bola. Então, vamos para o corredor, desloga da máquina, tira o cartão. É isso aí, galera. No Papo de Corredor, eu espero que você tenha vindo pro corredor e apertado a teclinha do Windows e a letra L. Lembre-se de bloquear a sua máquina. Pra trocar ideia no corredor... Peraí, mas tem que ser com Windows L? Eu não entendi. Eu faço com Ctrl Alt Del. Não, faz o Windows L pra você ver. Agora? Não. Agora. Não, vai bloquear a máquina, eu vou cair, pô. Não. Não, faz. Eu quero que você faça. Olha, rapaz, é verdade. Você não sabia? Sabia não. Olha aí, o podcast dando seus frutos. Voltei. Vamos falar de reunião. De fato, resolve? Não. No nosso papo de corredor, que isso? Cara, eu sou contra sempre. Por quê? Cara... Se resolvesse, as reuniões seriam muito mais curtas. E outra que sempre no final é assim, beleza, então isso a gente resolve na próxima reunião. Cara, vamos desenrolar que vocês vão... Vamos lá, assim, será que não é por causa do tipo de reunião? ou por causa do objetivo da reunião, que algumas reuniões não resolvem? Isso, né? Até porque reunião ela sempre tem que ser objetiva para obter resultado. Eu acho que o problema é como a reunião é conduzida no dia de hoje. Alguns usam reunião para se mostrar, para falar das suas qualidades, né? E acaba gerando, às vezes, um looping numa reunião. Não tem uma pessoa para estar dando uma direção. Eu acho que o maior problema de reunião hoje é a falta de objetividade. Então, assim, seguindo a pauta, voltando ao objetivo, reunião serve para tratar estratégias, para resolver problemas, de repente mudar uma situação que se encontra hoje melhor ou pior direcionada. Então, seguindo a pauta, é para que serve a reunião. Beleza, nós entendemos. Então, como fazer uma boa pauta de reunião? Alô? Alô? Alô? Caiu? Alguém sabe como fazer a pauta da reunião? Ninguém fez, né? Ah, não, foi grilo mesmo? Foi ninguém falando? Achei que tinha caído, meu computador acabou de entrar em stand-by, achei que tinha caído. Como fazer uma pauta de reunião para ser objetivo? A pauta tem que ser para ser tratada as coisas coletivas. Eu já participei de muitas reuniões que, assim, é que eu queria falar com fulano. Cara, se tu quer falar com fulano, você fala com fulano. Não precisa chamar os 20 funcionários da empresa para falar uma coisa com alguém específico. Eu acho que esse é um ponto, cara. É para tratar de coisas coletivas de interesse de todos da empresa. Cara, eu acho que, na verdade, as pessoas não fazem o mais simples e o mais óbvio, né? As pessoas marcam a reunião, procuram um objetivo para realizar a reunião, caso ele já não surja por si só, e não fazem o básico, que é justamente anotar tudo aquilo que consideram importante seja abordado durante a reunião. Não tem mistério, né? Você pega lá o seu caderninho, o seu smartphone, anota, tem que falar com fulano disso, vamos tratar desse assunto, isso aqui está incomodando, enfim, dependendo do objetivo da reunião. O básico, a pessoa não relaciona o que ela considera pertinente para ser abordado durante a reunião. Chega lá, o que acontece? Não tem foco, abstrai e esquece de tratar de assuntos importantes, acaba colocando no meio da reunião assuntos que, de repente, não são tão relevantes, e aí a reunião se perde. E com isso a gente acaba extrapolando, no caso de reuniões que acabam não levando a lugar nenhum, ou acaba subutilizando o tempo da reunião e a gente perde esse balanceamento de disponibilidade de humano, né, de recurso humano, e perda de tempo ou, às vezes, subutilização do próprio tempo. Logo diante daquilo que vocês estão falando, então, para fazer, como fazer uma boa pauta de reunião, como fazer uma pauta de reunião, em primeiro lugar, é preciso fazer a pauta de reunião. As pessoas estão indo para a reunião sem uma pauta, sem ter algo anotado. E aí, deixando o que a gente falou no início, é que a maioria das reuniões hoje não tem um objetivo. Então, como fazer uma boa pauta de reunião é iniciar fazendo uma pauta. O ponto levantado aqui é a reunião, para acontecer, precisa estar estruturada para que ela seja objetiva. Para que a gente não comece na reclamação do primeiro assunto abordado. Né, que a reunião hoje não resolve porque ela não é objetiva. E a partir do momento que nós temos uma reunião com uma pauta bem definida e já sabemos que ela serve, quanto tempo vocês acham que deve durar uma reunião? Depende do objetivo, depende das pessoas envolvidas, depende dos recursos disponibilizados para a reunião. Depende. Cara, no meu caso eu não aguento ficar mais de meia hora, cara. Assim, olha só, vou explicar. Eu trabalho 6 horas por dia, pelo menos no meu trabalho. Já tá se lamentando. A gente vai fazer um podcast só sobre isso, o Rato. Sobre os 3 empregos do Rato. Sobre lamentação. Na verdade, cara, assim, eu acho que tem reuniões e reuniões. A maioria das reuniões que eu participo é só pra passar informações. Então, cara, tem que ser papum. Passou, pegou a informação, dúvidas, me procure no final, igual o colégio. Cara, hoje o nego fica na reunião e aí se estende uma hora e meia e no final fala, então da próxima vez a gente define essas coisas. Vamos pensar no objetivo da reunião. Se for uma reunião comida de bunda, pode ser uma reunião rápida. Você reúne a cabeçada na sala, dá a enrabada que tem que dar, todo mundo ouve calado, então, rapidinho, 10 minutos de comidinha, todo mundo volta pro seu expediente. Não tem que ser demorado. Agora, se você levantar a mão na reunião pra se defender, ferrou. Aí vai ser mais doloroso, vai ser mais demorado e a comida vai ser a mesma. Certo? Leva KY. É, cara, uma coisa que eu não aceito hoje, cara. Cara, olha só, 2012, nego ainda não assume erro, velho. Nego faz merda e quer jogar em cima dos outros, cara. Cara, isso me irrita, cara. Se tu fez besteira, eu acho que a empresa já evoluiu ao ponto de assumir pessoas falharem, cara. Nego ainda hoje quer ficar se justificando porque errou. Eu errei porque eu fiz merda. Ponto. Esse é um outro tipo de reunião muito bacana também. Reunião que normalmente... Nesse tipo de reunião, normalmente não tem chefe. É verdade. Porque ficam iguais, se estapeando, se degladiando, um querendo empurrar a naba pro colo do outro. Normalmente, nesse tipo de reunião que não rende nada, onde a galera tá querendo tirar o palhaço do colo, não tem chefe. E esse tipo de reunião realmente não rende nada. Ainda sobre o tempo de duração de reunião, apesar de depender de vários motivos, como vocês já citaram, eu entendo que uma reunião não pode passar de meia hora. Porque já é do ser humano que, se alongar demais, ele começa a divagar nos seus pensamentos, começa a pensar em outra coisa, dá vontade de dormir na reunião. Então, eu acho que é um tempo bom para uma reunião que tem um objetivo. É claro que tem tipos de reuniões, como já foi citado. É diferente de uma reunião, de uma apresentação, de um projeto, por exemplo. Então, mas aí... Mas aí não é reunião, aí não é reunião. Aí é apresentação. Isso. Tem um outro objetivo. Isso que eu ia falar. Isso que eu ia falar. Concordo com você que reunião deve durar até meia hora, desde que o objetivo proposto seja alcançado. Que isso também, aí. Reunião que passa de meia hora vira reunião de consultor de cosmético, né? Tipo, vão honrar com essas porra. É. Né? Olha, então, olha. Passou de uma hora, tá vendendo tapaué, não é mais reunião. É verdade. É consultora da Natura. Isso aí. Eu trabalhei em um lugar que, quando acontecia algum problema, tinha reuniões de uma em uma hora para dizer como é que estava o status daquele problema, se foi resolvido e se não foi. Era uma reunião de 15 minutos, mas era muito chato. Porque imagina, você está com um problema grande, a empresa está parada, você tem 45 minutos para fazer alguma coisa. Deixa eu ver se eu entendi. Você estava trabalhando, aí bati o relógio, 15 horas. Você saía da sua mesa, seu gerente te chamava e falava assim, olha só, o problema está em tal pedaço. E meio resolve. Exatamente assim, vou explicar para você como é que funcionava o negócio. Sem muito detalhe, cuidado, hein? Trabalhando, a empresa parou. E aí você começou a resolver. Vamos dizer que a empresa parou 3 horas da tarde. Você começou a tentar buscar uma solução. Às 3h45, você sai do seu lugar, vai para uma salinha do lado e se reúne para dizer o que você fez e se aquela ação estava resolvendo. Em 15 minutos você tinha que dizer. Acabou os 15 minutos, 4 horas da tarde, você volta para o seu lugar e continua de onde você estava. Mas às 4h45 vai ter outra reuniãozinha daquela para dizer como é que está, em que ponto está o problema, se você conseguiu resolver. O ser humano tá regredindo. Assim, eu entendi o que você quis dizer, mas eu não sei se encaixa nas características, né? No formato de uma reunião, pra falar a verdade. Porque ali no teu caso... Eu só sei que eles chamavam de reunião e era muito chato isso. É, os caras chamaram de reunião uma forma de fazer um acompanhamento muito próximo em cima de uma situação extrema. Não, chega do meu lado e pergunta. Mas não me tira do meu lado e me reúne com mais 5 pessoas e pergunta. É, cara, chega atrás da mesa e fala, e aí, como é que tá? Ah, é. E nem chega atrás da mesa e fica olhando pro meu monitor. Você vai levar 5 minutos e vai falar, já fiz isso, já fiz aquilo, não progredi. Eu já fiz isso, já fiz aquilo e progredi. Beleza. Então, mas a frequência então depende também da necessidade. Claro. Com certeza, isso é fato, todo mundo concorda. Frequência depende da necessidade. Agora, existem gestores que são viciados em reuniões. É normalmente o gestor que não está antenado para o que está acontecendo à volta dele no dia a dia. Exato. Aí ele quer se inteirar de algum assunto quando ele precisa ou quando alguém precisa que ele saiba daquilo. Olha aí o gestor do Thiago Dias enviando e-mail para nós nesse momento. Não, eu não tenho gestor. Ah, que bom. Você eu tenho líder. Com... Eu tenho líder. Você trabalha com marcenaria. Não. Não, eu tenho líder. Não tenho gestor. Eu tenho professor, sou jogador de futebol. Da forma que o professor quer. Então, me procurem aí no time de 15 de Piracicaba. Enfim, reunião resolve problema? Só resolve para manter o gestor informado. O mesmo gestor do Thiago. Então, reunião hoje tá resolvendo problema de gestor que não tá sabendo o que os seus liderados estão fazendo. Não sabe o que tá fazendo. Cara, exato. Encerra aqui o podcast. Muito obrigado. É isso, cara. É isso. A reunião. Gente, esse é o nosso papinho de corredor. Aproveita que o gestor não tá aqui e mete pau nele. Cara, é isso. Demorou. É isso. Reunião só serve... Vamos voltar pra baia? Não, ainda não. Vamos voltar pra baia? Não, ainda não. Eu acho que a gente não deve voltar pra baia, não. Eu acho que a gente pode aproveitar que tá no corredor. Vamos tomar um café. Vou esticar um cafezinho. Estica. Vamos esticar um cafezinho. Então... Para você que está ouvindo aí pela primeira vez, não conhece ainda a nossa hora do cafezinho, essa é a esticada que a gente dá aproveitando que estava no corredor e vem tomar um café. Então, um cafezinho é aquela hora que você não quer saber do trabalho. É para falar besteira, apesar de já termos falado besteira no papo de corredor, mas também falar sobre notícia, curiosidade, jogar aquela conversa fora. Então aqui na hora do cafezinho, eu quero falar sobre o aplicativo Instagram, que finalmente vai ser lançado para a plataforma Android. Esse aplicativo, eu creio que muitos já conhecem, sucesso para os usuários de iPhone aí que pegam suas fotitas. Rato. E publicam. Fala. Ô, Rato, já viu o Dourado falar fotita alguma vez? Querendo não. Parecer cool, rapaz? É, né? Tá descolado. Descolado. Botou muito açúcar no café. Ah, é, rapaz, é que fotita. Poxa, vocês estão me inibindo. Não, vai lá, cara, vai lá, pô. Vai, vai travar, ele tá falando de Android, vai travar junto com Android. Quando roubaram meu telefone, eu usei acho que um mês Android. Cara, aquilo não funciona. Eu não sabia nem fazer a ligação daquele aparelho. Os caras vão mandar pro Android, cara. Vai orkutizar o Instagram, cara. Não vai dar Olha certo. Aí. Não vai Olha dar certo. Olha aí o preconceito. Não vai dar certo, cara. Não vai dar certo. Você quer que o Instagram continue atendendo a panelinha tecnológica da Apple, é isso, né? Não é panelinha. Eu não entendo porra nenhuma de Instagram, mas... pelo que o Dourado falou aí... Não é panelinha. Cara, olha só. Eu criei um aplicativo. iOS vai lançar um novo sistema operacional. Ele põe meu aplicativo como exemplo. Cara, eu não lanço pra outra plataforma nem foda. Por quê? Ah, por quê? Se o cara julgou meu aplicativo tão bom pra usar como propaganda, eu vou sair dessa plataforma ou vou ficar até morrer, cara. Não sai, cara, não sai. Mas eles não estão saindo, eles estão ampliando. Hoje o Instagram tem mais de 27 milhões de usuários. E o Android tá aí, uma fatia grande de mercado. Pensa como empresa, você vai perder essa fatia? Não, fatia não, tá? Eu não entendo porra nenhuma do que vocês estão falando aí, mas eu já vi na internet falando que já é o sistema operacional mais utilizado em smartphones. Mas superou o iPhone. Mas é igual o Windows, não. Cara. Não é uma fatia, é quase a pizza inteira. O Android... É claro, por conta dos vários aparelhos no mercado que hoje tem, que rodam um sistema... Né? Hoje são muitos usuários, então pensando como empresa, tornar o aplicativo Instagram multiplataforma, tanto para iOS quanto para Android, Leandro, vai aumentar, vai gerar money. Tá bom. Rato, esquece a orcutização, velho. Que fala é o dinheiro. Quanto mais gente usando, é mais dinheiro, pronto, acabou. Beleza, mais dinheiro entrando e acabou. E, enfim, o negócio é o seguinte, tá lá, né, a página de cadastro, eles vão fazer um cadastro pra você ser uma das pessoas primeiras a fazer o download quando lançar. O endereço é esse, Instagram/Android. Entra lá e depois você vai poder baixar no Google Play, que é o antigo Android Market. É isso aí. Simulando que a gente tivesse uma reunião, eu ia ser aquele cara que fala assim, ó, eu não concordo, mas como a maioria vota, vai fundo, meu. Isso aí. Ótimo. Você está dentro do tema do podcast. Tome seu café, por favor. Lembra quando lançou o iPad 2 com a câmera fotográfica e todo mundo falou assim, ó, cara, que ridículo, como é que eu vou usar um iPad 2 daquele tamanho pra tirar uma foto? E nego, não, é pra usar FaceTime, que não sei o que, que não sei o que. Eu duvidava de que alguém usaria aquele bagulho na rua como se fosse um celular pra tirar foto. Mas, essa semana, cara, eles têm a matéria de um show que no meio do show, na plateia, todo mundo em pé, tem a mulher com o iPad levantado, cara. A legenda dessa foto é orcutização do iPad. Cara, quando eu vi, foi um movimento rápido de câmera, eu não acreditei. Eu achei que a mulher tava tampando a cara com a bolsa, com a sacola de papel. Mas num próximo take, cara... Aí acho que vale a pena o Instagram ir pro Android. Aí a mulher que tá usando... A mulher que tá usando o iPad assim, não... Compra o Android, cara. Compra um... A foto tá aqui no link, aqui embaixo. Meu irmão, se eu tô atrás dessa mulher assistindo o show e ela tá com o iPad na minha frente, tinha voado a Sub-Zero naquela... No meio do vidro. Mas tinha voado, bonicheia. Eu ia sacrificar a Sub-Zero, mas eu ia derrubar aquela porra. Genial. Aí. Na minha frente não fica com aquele tijolo, não fica. E aí, o que que falta aí? Tu falar do Thiago, teu jabá aí, tua coisa aí. Mas eu sou muçulmano tecnológico, velho. Não vivo no mundo da Apple, não. Uso um Nokia tijolão. Fala aí do Nokia tijolão. Não, mas tem que falar dele, não. E tu não viu nada de bom, né? Aliás, eu não tenho nada que falar dele. Não tem nada pra falar. Esse negócio nem fala mais. Não, cara, bicho. Sei lá, assim, já que é pra falar besteira, vocês viram o UFC? Domingo? Programinha novo da Globo aí? Cara, eu só sabendo que a Sandy ia ser a mediadora, cara. Aí eu disse, todo mundo só sabe disso, né? Mas ver o programa ninguém viu. Ninguém viu. Aí eu fico aqui e falo sozinho de UFC. Só que curto essa porra. Mas vi gente elogiando, cara. Não, foi muito bom, foi muito bom. Cara, olha, eu não vi o programa, mas vi as notícias sobre a Sandy, vi que ela deu... uma bola fora lá, perguntando se o Wanderlei Silva e o Vitor Belfort já tinham lutado antes. Quer dizer, nem sabia da história dos caras. Sério? Aham. Uhum. Cara, e eu acho que isso passou no... Eu não sei se isso passa no canal por assinatura integral, igual passa Big Brother. Porque eu não vi isso não, cara. Eu assisti do começo ao fim, não vi essa parada. A isso. Não ser que seja num episódio pra frente gravado. Não tô sabendo. Mas no dia que estreou, passou nada. Mas ainda sobre esse programa, acho que a pior coisa que aconteceu aí é essa trollada aí que o portal R7 deu na Globo, que já anunciou, né, os vencedores. Não sei se vocês viram. Sério? Sério? É. Ah, então não fala não, meu irmão. Sério? Já tem a parada gravada no final? Isso, não sei se vocês viram aí, mas parece que no final ficam dois que vão disputar aí o UFC no Rio de Janeiro. Não, mas já sabem quem são os dois? E aí os dois já tá gravado, porque parece que a parada começou em dezembro. Pô, vai ter um filho da puta que vai comentar essa porra na rua, eu vou ficar puto. Pode crer. Eu vou ver se eu acho o link aqui pra colocar no site. Aí. Não faça isso, né? Faça isso. Cara, vocês não viram, mas assim, eu vou recomendar. É maneiro. Quando começou, bem amigos da Rede Globo, estamos começando o The Ultimate Fighter Brasil em busca de campeões, eu confesso que eu... Deu vontade. Eu comecei a escovar meu dente, já comecei a olhar o relógio, que eu acho que ia despertar. De repente, com 10 minutos de, vamos dizer assim, UFC for Dummies, by Galvão Bueno, né? Começou a subir... começou a subir a letrinha. Em golpes, né? É, começou lá a subir a letrinha lá dos créditos, texto D, edição D, não sei o que, direção D. Eu falei, ué, acabou? É só isso? É Galvão falando besteira e cigano olhando e acabou? Não, meu irmão. Acabou a fanfarronice de 10 minutos do Galvão e começou o melhor programa que eu já vi de todos que eu já vi de relacionado ao UFC de luta, apesar de ser um reality show, não ser uma parada focada ali em disputa, em torneio, em documentário, é um reality, mas começou a melhor produção que eu já vi. Ali eu te garanto, não tem um dedinho da Globo e do Boni. Ali foi tudo pautado em cima das regras do UFC, regras assim, desculpa, nos critérios de qualidade dos programas produzidos pelo Dana White junto com a galera do UFC. Que o programa, cara, depois que começou, com 5 minutos você tinha esquecido que o Galvão Bueno tinha aparecido naquela porra. Foi 100% canal fechado, ótima qualidade de direção, de fotografia, então, fenomenal. Mas tem um Pedro Bial da vida ou não? É a Sandy que faz o papel do Graças Pedro Bial? Graças a Deus não tem isso. É isso que eu tô te falando, cara. A impressão que eu tive é que o Dana White falou assim, Globo, olha só, você quer arrumar um dinheiro fácil com um programa de qualidade? Toma, é isso aqui. Só que você não mexe nisso. A Globo, pra não dizer que comprou enlatado, botou 10 minutos falando. Mas, cara, você que trabalha com edição, Rafa, fica bem você claro. Você que trabalha com TV. É, beleza. Fica bem claro que uma produçãozinha de 10 minutos iniciou e acabou. Porque Entendi. Você vê todo um formato de direção, fotografia, que no final tem aqueles créditozinhos que, pra mim, aquilo só aparece no final de produção. E começa realmente tudo de novo. A apresentação, aquela narração com a voz dessas conhecidas da gente de cinema, né? De programa tipo Discovery Channel. Dublado. E olha, qualidade. Cara, só tô vendo pra entender. Quem já viu Discovery Channel, já viu. Mas será que não? Mas será que você que é entusiasta do esporte e tal? Não sou, cara. Não sou porque eu fui com a parada. Eu fui assistir esperando nada. E me surpreendi. Mas e sobre a questão de dublagem, não tem nada contra. Eu adoro os dubladores brasileiros. Mas, por exemplo, tem a participação do Dana White? Tem. Não valeria a pena, de repente, rolar uma legendazinha e tal, botar o. Aí, cara, o Vitor Belfort falando em português, o Vanderlei Silva falando em português. Aí vai encebar ouvindo o Dana White falando aquelas vozinhas de americano gringo legendinha embaixo, velho. Beleza. Legenda ficou maneira. Desculpa, a dublagem ficou bacana. Era isso que eu queria, a sua opinião. Ficou bacana. Não, dublagem. TV aberta não usa legenda. É, não, mesmo que usasse assim. Não ia encaixar. Não ia ficar legal, porque é tudo português, cara. É a galera pedindo papai de inciso, agradecendo a Deus por ter conseguido quebrar o nariz do cara. Caraca. Entendeu? Pô, entrar um gringo falando Congratulations, you are the new. Porra, não dá, ia ficar escroto, ficou maneiro. É uma voz conhecida que botaram no Dana White. Não é aquela tradução fria que fizeram, é a tradução interpretada, né? Interpretada. Então, assim, o cara tá feliz, ele tá sorrindo, o cara tá dublando. Cara, como se estivesse vendo um filme. Não tem o que falar. E beleza. Bacana, não tem essa palhaçadinha de você acha que fulano deve ganhar. Não tem essa porra de Big Brother, entendeu? É o cara que vai ganhar, o cara que tá dando porrada mais certa. E não tem votaçãozinha, não tem aqueles. Disse-me-disse, conflitinho. Cara, reality show porque vai acompanhar a trajetória dos caras dentro da competição. Mas é como você. É overdose de UFC. É sangue, é porrada e um profissionalismo. Os juízes decidem quem ganha. Então é a parada profissional mesmo. Bacana. Então é isso aí, galera. Acabou o cafezinho. Vamos trabalhar. Esse é o final de mais um podcast. Essa é a ideia. Esse é o formato. Trazer para ir para os ouvintes um papo descontraído sobre o mercado de trabalho, o mundo corporativo, uma conversa aí mais solta, mais leve. Descompromissada. Com certeza, descompromissada, sem rabo preso com ninguém. Correndo riscos, mas errado. Isso porque nós amamos você, ouvinte. Mercado de trabalho é um risco, rapaz. Hoje o mercado de trabalho é pros fortes, rapaz. Tem mais molezinha não, rapaz. Com certeza é pros fortes. Então, esse é um formato que é nosso e a gente espera crescer e amadurecer. Se você quiser participar, mande um e-mail pra gente. Diga o que você gostou, diga o que você não gostou, dê sugestões, conte suas histórias. Sim. E na medida do possível a gente vai tentar colocar o teu interesse dentro do nosso formato, ou não. É o assunto que você quer ouvir, a parada é essa, mundo corporativo. O que, nossas experiências no trabalho, nossa experiência no mercado de trabalho, o que a gente já viveu, não muita coisa, mas o que a gente está vivendo, ajudar a galera que está saindo da faculdade agora e está perdido. Eu lembro quando procurei o primeiro emprego, eu não sabia o que fazer, cara. A ideia é ajudar você enquanto estiver no trem, no ônibus lotado. Ou te deixar mais perdido ainda. Te extrair um pouco a sua cabeça muito conturbada. Distrair a sua cabeça com assuntos de trabalho, olha que beleza. Isso. Só queria lembrar que as áreas que nós falamos não precisam ser necessariamente tecnologia. Queremos convidar você a participar. Cadê os bibliotecários desse Brasil? As profissões que ninguém conhece. Legal. Né? Os químicos, os físicos. Nós queremos falar com você também. Olha, você está se enredando num assunto que você não domina nada. Ótimo, e aí eu vou vir e aprender também. Isso aí, vou vir aqui falar de UFC. Isso aí. Ah, o UFC é aí, ó. Aí. Lutador, né, cara? É uma profissão. Valeu, galera. Esse é o nosso podcast com formato definido. Ou não. Toda frase pode ser terminada com ou não. Ah, não. Ai, não. Pera aí, meu irmão. Vai. O saco de outro também. Ah, pra porra. O formato é nosso com frasezinha lá dos gurus lá da caralho. Eu lembrei disso.